Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. E aí, galera abençoada, tudo na Santa Paz, preparado para receber as bênçãos de Deus, a palavra de Deus através da música? Muito bem, então fique preparado aí, porque o Senhor vai falar contigo através dos louvores aqui no Gospel Hits, que está começando agora. Muito prazer, eu sou o Xandelle, desde já agradecendo aí a sua audiência. O Gospel Hits, que é para todo o Brasil, inclusive temos audiência lá no exterior. Deus abençoe a cada um mesmo, em nome de Jesus. O Gospel Hits está começando agora. E antes de rolar a primeira do nosso programa, eu quero convidar você para curtir o nosso fanpage lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Ou acessando o nosso site e deixando o seu recado em nosso mural, www.redegospelhits.com.br. E agora tem uma agitadíssima aqui com Fernandinho. No ar, Gospel Hits. You got Brasil Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Celebrate your son. Rei dos reis, não há Essa é conhecidíssima Comunidade Internacional da Zona Sul e com a participação aqui de Aline Barros, Deus da Minha Salvação. Uma internacional com Cherry Carr, Sing Your Praise e o Trazendo a Arca, Nosso Deus. Boas-vindas a mais um parceiro que está chegando por aqui, né? Chegou esta semana e vai retransmitir o Gospel Hits aos seus ouvintes. Quem recebe o nosso carinho é a Gospel e a DN Web Rádio na cidade de Boa Vista, lá no Paraná, direção do Edilson Carvalho. A paz e boas-vindas, né? Ao nosso mais novo parceiro aí. Deus abençoe a cada um. O Gospel Hits, que é o programa que mais cresce no Brasil, se tratando de musicalidade gospel. Também nossas boas-vindas à Radical Jovem FM 95,3 MHz em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, direção do Júnior, e Atual FM 96,1 MHz em Joinville, em Santa Catarina, direção do JJ. E Deus abençoe a cada ouvinte em algum lugar do Brasil e até mesmo no exterior, curtindo e sendo abençoado através do Gospel Hits. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits é louvor, é adoração, transformação. Gospel Hits. Obrigado pela sua companhia e vamos continuando por aqui com mais louvores. Mas antes, quero convidar a você para curtir o nosso fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. E quem foi lá e fez isso e registrou a sua audiência foi o Daniel Araújo, de São Paulo, a Janaína Bueno, o Rubens Jadson, em Boa Vista, no estado de Roraima, o Daniel Santos, de Diadema, interior de Sampa, a Sônia Maria Cassandre Costa, o Locutor Júnior, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e o Paulo Batista, galera do Facebook lá do Gospel Hits. Já em nosso mural temos a participação do Oswaldo Chiquetelli, de Guariba, São Paulo, parabenizando aqui, né, o Gospel Hits. Ele que é da Rádio Esperança e está enviando um alô abençoado a todos os ouvintes. O pastor Dilson Júnior, de Ariranha, São Paulo, menciona aqui que é da Igreja Batista e sempre está ligadinho em nosso programa. Ele manda alô a todos. Deus abençoe a cada um pela participação, tá bom? E daqui a pouco tem muito mais por aqui. Vamos ouvir agora a cantora Damares, Um Novo Vencedor. Gospel Hits. Sobre essa terra, quem sabe este nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa, como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio. O seu gemido dói na alma e traz na pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante, aonde

Gospel Hits. Para onde eu irei? Mas olho para o alto e lembro da promessa. Vou me levantar pra vitória. No caminho do milagre eu vou estar. Eu fui marcado com sangue, chamado pra vencer. Pela fé eu sei que posso conquistar o impossível. Eu fui marcado com sangue, nada pode me deter. O impossível Deus faz acontecer. O que fazer se o mar não se abrir? E se meus inimigos me alcançarem? Para onde eu irei? Mas olho para o alto e lembro da promessa. Vou me levantar pra vitória. No caminho do milagre eu vou estar. Eu fui marcado com sangue, chamado pra vencer. Pela fé eu sei que posso conquistar o impossível. Eu fui marcado com sangue, nada pode me deter. O impossível Deus faz acontecer. Oh, querido, você foi marcado com este sangue precioso de Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Levante as suas mãos e declare. Eu fui marcado com sangue, chamado pra vencer. Pela fé eu sei que posso conquistar o impossível. Eu fui chamado pra vencer. Pela fé eu sei que posso conquistar o impossível. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Senhor, me capacita. O mundo me oferece o melhor de tudo que ele tem. Quero ser meu dono. Quebra minhas cadeias, resgata-me, Senhor. Não quero ser refém. Não vou invalidar teu sangue, ó Jesus. Morte, sacrifício, aquela cruz. O maior investimento que alguém já realizou. Não vou invalidar teu saldo de amor. Num preço incalculável o Senhor me colocou. Novo homem, separado, exclusivo para o teu louvor. Meu coração, não vou vender minha adoração. Jesus. Morte, sacrifício, aquela cruz. O maior investimento que alguém já realizou. Não vou invalidar teu saldo de amor. Não penso em calcular, o Senhor me tocou. Exclusivo para o teu louvor. É música nova, a gente rola pra você conhecer em primeiríssima mão. Jairo Bonfim, exclusivamente seu. Que louvor lindo, hein? Fiquei todo arrepiado aqui, todo abençoado, graças a Deus. Antes teve também o Ministério Além do Véu, marcado com sangue. E Aline Barros, primeira essência. Muito bom estar na sua companhia, recebendo a bênçãos do céu. São os melhores louvores no Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Um programa feito especialmente para você, independente da sua religião, da sua denominação. Que caia sobre ti muitas vitórias. Acesse o nosso site e deixe o seu recado em nosso mural, redegospelhits.com.br, ou curta o nosso fanpage lá no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits. Alôzão abençoado lá pro Lácio e pra sua esposa Rosemary Mesquita, no Rio de Janeiro. Também a todos lá da FM 105, a RCP Rio, parceira aqui do Gospel Hits. Ao Carlos Henrique Júnior, o Carlitos. Pra Ana Lúcia Gregório, em Atibaia, São Paulo. E a Tami Rodrigues, em Lins, São Paulo também. Graças a Deus, né? A nossa audiência tem crescido bastante. A cada semana, mais pessoas têm participado e têm abrilhantado mais o nosso programa. Deus tem alcançado vidas através do Gospel Hits e através das emissoras que fazem parte da nossa rede. Emissoras essas que recebem gratuitamente o nosso programa, que está há mais de 5 anos no ar com o Ministério de Deus, sempre com o objetivo de evangelizar. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. E agora vamos para a última parte do nosso programa e trago agora uma banda internacional que faz um brilhante trabalho no Ministério de Deus. Jesus Cutry, Where You Are. Quero oferecer aqui para Jacira Ferreira, de Salvador, na Bahia, ao Fábio Galhardi, em Atibaia, São Paulo, a Daniele Rocha, de Miranda, no Mato Grosso do Sul, onde nossa audiência é muito grande, né? Um beijão no coração dos nossos ouvintes lá em Miranda. Aproveitando, quero mandar um alô para a cidade de Votuporanga, né? Valentim Gentil, Ouroeste, o pessoal lá da região Noroeste Paulista. Deus abençoe a cada um. E eu sei que tem muitas pessoas aí do outro lado curtindo o nosso programa, né? O Gospel Hits. E eu nem sei o nome da sua cidade, eu nem sei quem você é. Então, vai lá no nosso Facebook, lá, pesquise por Rede Gospel Hits. É de curtir, não é de adicionar, viu, galera? É de curtir, deixa o seu recado lá e pode ter certeza que nos próximos programas eu vou mandar um alôzão especial aqui, tá bom? Vamos com muito mais aqui no Gospel Hits. Gospel Hits, com mais exclusividade na sua rádio. Aleluia! Gospel Hits. Oh, glória a Deus! Chill.

desejos que são naturais. Andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só penso, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. É onde eu quero estar, Senhor. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é nas margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Teu rio, ó Senhor, ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. Mais um grande louvor para você ser abençoado aí do outro lado, Davi Sasser, às margens do teu rio. Teve também a nova de Gil Viegas, A Vida em Ti. Graças a Deus, né? O nosso Deus é verdadeiro, único e poderoso e pode contar uma nova história para sua vida. Só depende de você, meu amado. É só andar com Deus, praticar o que está na palavra de Deus, né? Louvar a todo tempo o nome do Senhor, se entregar a Deus. Aí sim você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Bom, antes da mensagem bíblica, eu gostaria de mais uma vez convidar você para participar aqui do nosso programa. Estamos lá nas redes sociais. O nosso Facebook é só pesquisar aí por Rede Gospel Hits. Curta e deixe um recado lá. Não esqueça de mencionar a sua cidade. Temos também o nosso site, onde você acessa e deixa o seu recado em nosso mural, www.redegospelhits.com.br. E ainda temos o nosso Twitter, é só pesquisar aí também, Rede _ Gospel Hits. Agora vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é Em Favor da Paz. Vamos recorrer à passagem que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 19, que diz: Isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Se sofremos por fazermos o mal, esse sofrimento é justo. Mas se sofremos por fazer o bem e por obedecer à vontade de Deus, então mostraremos que somos seus filhos. Não é fácil para ninguém abrir a mão de algum direito em favor do outro, especialmente se a outra pessoa não fez nada para merecê-lo. Por exemplo, você chega à sua casa toda noite cansado depois de um dia atarefado de trabalho. Tudo o que você quer é dormir tranquilo, mas seu irmão, que ainda não trabalha, prefere dormir de madrugada e o barulho que ele faz o incomoda. Você procura argumentar com ele, mas nada muda. Então você precisa fazer uma escolha: brigar com ele todos os dias, abrir mão do seu direito de silêncio ou procurar uma alternativa criativa em favor da paz, como dormir em outro cômodo da casa. Jesus sofreu por nós e nos deu o exemplo. Ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Na família e no casamento, na amizade, seja qual for a ocasião, é necessário que estejamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos em favor dos outros. Lembremos sempre daquele que abriu mão de tudo para sofrer e morrer em nosso lugar. Só assim poderemos ser agentes da paz em nosso lar. Se alguém está fazendo algum mal a você, a sua família, não revide, traga paz, e essa pessoa com certeza um dia vai enxergar a sua atitude, e através dessa atitude sua, ela pode ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem bíblica de hoje aqui no Gospel Hits. Voltamos na próxima edição especial, aqui na sua rádio, ligada em Deus. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.